Olá. O memorial precisa fazer sentido para ter o seu efeito completo para quem está participando. De um modo grosseiro, a grosso modo, vamos dizer assim, a gente poderia trazer aqui a ideia daqueles memoriais que falam, por exemplo, do Holocausto. Nós sabemos que hoje, por exemplo, você pode visitar na Europa lugares que foram antigos campos de concentração nazistas, para onde pessoas eram levadas, na maioria judeus, não só judeus, mas na sua maioria judeus, que ali sofreram todo tipo de atrocidade, como a gente sabe. Mas para explicar, para tentar explicar aqui o que nós queremos desenvolver hoje, eu queria que você pensasse o seguinte: se você estivesse visitando um lugar desses, claro que você é uma pessoa com o um mínimo de sensibilidade, sairia um pouco chocado, ao ver ali, né, o que passaram aquelas pessoas, né? Esses lugares procuram remeter a isso, né? Trazer essas questões, falar dessas questões. Tem quadros, tem lugares preservados ali. Enfim, avivar a mente das pessoas para aquela realidade, para aquilo que aconteceu. Muito bem. É importante que o memorial ele tenha esse fator histórico, ele fala de alguma coisa verdadeira, né? Seria estranho a gente pensar num memorial. Não lembra de nada que tenha de fato existido, né? Mas pense bem, compare-se com uma pessoa que é descendente de alguém que esteve num campo de concentração. Aí tem uma grande diferença, né? Uma diferença enorme entre você e essa pessoa, porque essa pessoa ela não está identificada apenas. Vamos dizer assim, em termos de compaixão, em termos de empatia, para usar um termo da moda, com as pessoas ali, que viveram ali, que sofreram ali, mas ela traz na sua memória afetiva, fatos que foram contados, relatados ali por pais, avós. Agora pense bem, ainda para um grau ainda mais profundo, se você fosse uma daquelas pessoas que esteve ali, imagina. O quanto isso tocaria você. Então, o fato é que na palavra de Deus nós temos alguns memoriais também. E hoje nós vamos falar de um memorial, que é o memorial que Josué instituiu depois que o povo atravessou o Jordão ali. Nós vimos ali claramente a direção, a presença, a ação de Deus. Por meio da arca, a arca conduzida ali pelos sacerdotes, parando no meio do rio para que o povo passasse, etc. Mas esse acontecimento precisava ficar registrado, não só nas escrituras, uma vez que Josué registrou isso, mas registrado também através de um memorial, algo que Josué então instruiu. O povo ali para que se construísse alguma coisa nesse sentido. Construir talvez até um pouco sofisticado demais, a gente não tem muita ideia clara assim de como foi realmente feito esse memorial, mas o que interessa está aqui para nós, estão aqui as informações e é isso que nós vamos ver se esse memorial fazia sentido. Se ele fez sentido de fato para o povo israelita e o que que isso tem a ver conosco hoje. Vamos então ler o capítulo 4 de Josué. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite.

e cerca de 2 quilômetros se calcula aí de distância, portanto, já bem próxima da primeira cidade onde eles planejavam entrar. Mas tem também as pedras que ficaram, não só as pedras que foram retiradas, mas um outro memorial, vamos dizer assim, a gente poderia chamar de um memorial duplo, né? Um memorial com dupla referência, as pedras que saíram e as pedras que ficaram. Se 12 pedras foram tiradas e foram carregadas por 12 homens das tribos de Israel, Josué também foi lá e lá no próprio lugar ele também juntou, ou como diz o texto, ergueu, né, essas outras 12 pedras, né, simbolizando ali também, obviamente, né, as tribos de Israel, para que tivesse então essa dupla referência. Então, tudo isso é história, tudo isso para certificar de que aquilo não era algo imaginário, não era algo inventado. Essas pedras estavam ali para testemunhar algo que realmente aconteceu. E essas pessoas, elas podiam perfeitamente contar para qualquer um que perguntasse: você carregou a pedra? Carreguei, mas por quê? Por causa disso e tal, podia contar. Veja, o dia e mês, nós vemos no versículo 19, que ficaram registrados também. O dia, no caso, o dia décimo, né? Versículo 19 aqui. Décimo dia do primeiro mês. Note que esse mês é o mês em que vai ser celebrada a Páscoa, sendo que o décimo dia, se você olhar lá para Êxodo, você vai ver que é o dia que o cordeiro deveria já ser separado. Ou seja, é um dia especial ali para eles. E é um dia que eles não iriam confundir facilmente, porque eles tinham bem essa noção. Era um dia importante no calendário deles, dos israelitas. Era o dia de separar o cordeirinho que iria ser sacrificado alguns dias depois ali para celebrar a Páscoa. Portanto, você tem o local, você tem o dia e o mês registrados para que eles pudessem associar esse evento sempre a algo histórico, algo que aconteceu. Um memorial, o primeiro princípio que a gente vai colher aqui desse texto é que um memorial ele só faz sentido se remeter a algo que realmente aconteceu. Você não pode celebrar um memorial. O memorial ele serve para se pensar, né, para se lembrar de alguma coisa, a ideia de memória, trazer a memória. Mas como é que você vai trazer a memória alguma coisa fictícia, né? Como é que você vai montar uma memória em função de lendas, de mitos, de notícias falsas, etc., né? De qualquer coisa que seja assim. Não, você tem que montar, você precisa, se você quer ter um memorial, você precisa que esse memorial tenha um referencial na verdade histórica, num fato histórico. A questão é que o povo israelita, como a gente vai ver adiante, né? Não aqui no livro de Josué, né? Mas logo adiante no livro de Juízes, ou seja, uma geração depois, você vai perceber que existe uma falha, tem uma ruptura. Parece que já esqueceram o que Deus fez, já esqueceram por que estão ali, o que estão fazendo. É bem triste o que vem acontecer, essa perda de memória, perda dos fatos, perda da realidade daquilo que aconteceu de fato. E infelizmente, isso é o que aconteceu ali. Bom, além do caráter histórico, nós precisamos ver que esse texto nos leva também ao caráter coletivo, do memorial que Josué instituiu ali. Caráter coletivo do memorial. Veja que cada uma das 12 tribos está representada ali. Josué podia ele mesmo construir os dois memoriais, ele podia aleatoriamente escolher algumas pessoas para levar as pedras, poderia colocar num carroção lá, em qualquer coisa. Não, ele falou: vocês vão levar, cada um leva nos ombros. É uma forma representativa. Por quê? Porque a travessia incluiu todos. Nenhuma tribo Nenhuma tribo deixou de ser representada. Evidente que houve o pessoal que ficou ali. Você lembra, né? Que algumas tribos, conforme o combinado, né, conforme que foi acertado, as suas famílias poderiam ficar ali a leste do Jordão, mas também essas tribos, uma parte dos homens, inclusive, a gente viu isso aqui, eles vão junto, né? Também estão representadas ali essas tribos. Israel não é uma porção dividida ali. É um povo só. Quando Deus do rio da forma como ele fez. Veja que cada segmento cumpriu o seu papel ali, é coletividade. Então, Josué, mais uma vez a gente viu, ele cumpriu o seu papel. Você vê que os sacerdotes cumpriram o seu papel, ou seja, eles mantiveram sua posição ali, eles seguiram tudo, tudo à risca, né? Seguiram todos os passos, né? Primeiro eles seguiram até o rio, até que o povo chegasse ali. Quando o povo se reuniu, então eles avançaram até o meio do rio, né? O rio parou ali, as águas pararam, eles avançaram até o meio do rio, ficaram ali postados, né? Enquanto o povo passava, o povo foi passando. Depois que o povo passou, então, é que eles foram para o outro lado, né? E ainda assim ficaram esperando para realmente sair, como a gente vê no texto, né? Eles foram de uma margem a outra, sendo que eles pararam no meio para que todo o povo passasse e depois ficaram ali aguardando para sair do leito do rio, que é bem interessante, né? Tudo muito organizado, tudo existe uma boa organização. Não é organização apenas para ser organizado, para mostrar a organização, mas é uma boa organização, uma organização saudável que atende a princípios. Atende a centralidade de Deus em todas as ações. É muito bonito tudo que aconteceu. E você vê que os homens, como eu tinha dito agora há pouco, né, das tribos que se alojaram ali a leste do Jordão, não vou aqui detalhar tudo de novo, isso já foi falado lá no início, né, do livro. Os acordos que foram feitos no passado e tal, você vê que eles cumprem. Claro que, se você for fazer as contas, 40 mil homens não equivale à totalidade dessas tribos que são descritas aí. Você vai lá em números, por exemplo, e você vai ver que é superior à quantidade de homens. Eles tinham mais homens. Bem mais homens do que esses que foram. Agora, o texto não entra no mérito disso. Ah, isso foi bom, foi ruim, eles agiram bem, agiram mal. A impressão que a gente tem é uma impressão bastante guiada mais pela lógica, né? É que, evidentemente, foi o suficiente ali de homens para poder. 40 mil homens não é pouca coisa, né? Somados aos outros, às outras tribos aí, é bastante gente. E você deve entender que a gente subentende, né, que os demais ficaram também para proteger as suas famílias que se assentaram lá nas terras a leste do Jordão, o que não compromete, aparentemente não compromete a missão deles aqui, o compromisso que eles haviam assumido. O fato é que esse memorial ele é todo formado em cima de uma coletividade. É um povo com as suas categorias, né? O líder, os sacerdotes, homens preparados para lutar, né, dispostos a isso, e pessoas em outras posições, mas todo mundo objeto do mesmo favor de Deus. É algo coletivo. Um memorial, ele só faz sentido quando os celebrantes se identificam coletivamente. Nós não podemos celebrar algo em que um tem uma perfeita identificação com aquilo que está sendo celebrado e outro não. Outro, para ele, aquilo não faz sentido. Tem um sentido completamente diferente. O memorial, ele tem um único sentido. Ele aponta para uma única realidade que é comum a todos. Não é uma celebração em que cada um pode buscar o seu significado. Ah, para mim, o memorial tem um significado, para você tem outro. Isso realmente não corresponde ao que é um memorial. Ele precisa ter um caráter realmente coletivo. Além de ter um caráter histórico, um caráter coletivo, a gente vê aqui que esse memorial instituído por Josué, ele tem um caráter instrutivo. Primeira coisa, você nota aqui que ele tem como propósito testemunhar do poder de Deus aos demais povos. Isso está lá no finalzinho, né? Embora isso esteja no finalzinho, eu coloquei antes aqui porque tem algo importante para a gente fechar aqui. Ele diz no 24, né? Ele assim fez. Ele é Deus, né? Deus fez isto, né? Fez isto e abriu o Mar Vermelho, né? Ele fez essas coisas para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Caráter instrutivo, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas olhem para aquilo. O que que é isso aqui? Essas pedras, o que que elas significam? Ah, isso aqui é porque este Deus, o Deus que é favorável a este povo, o Deus que ama este povo, ele é um Deus poderoso. Ele realmente pode fazer as coisas. Ele realmente tem este poder. Então é um testemunho para que Deus seja conhecido daqueles que não o conhecem, dos outros povos, dos incrédulos, dos pagãos. Povos vizinhos, povos que passassem por ali, por Israel, por qualquer motivo, e a gente sabe que ali tem algumas rotas, né? Independente de passarem por ali ou não, mas a menção, a existência desse lugar, a existência essas pedras deveriam ficar ali preservadas, né? Talvez, sei lá, né? Fazer até um cercadinho ali, colocar a gente protegendo, mas não porque as pedras são sagradas, não porque as pedras trazem uma boa energia, trazem bons fluidos, produzem algum efeito na vida das pessoas, mas como testemunho. Como é que essas pedras vieram parar aqui? Ah, essas pedras vieram parar aqui de tal e tal maneira, porque aconteceu isto, isto, isto, e isso tem a ver com Deus, sempre apontando para Deus, para o poder dele, para que as pessoas sintam, percebam quem ele é. Claro que aí precisamos do complemento, né, das testemunhas para dar as devidas explicações, né? As pedras sozinhas não vão falar, não vão falar. Mas além disso, você vê que tem um testemunho aqui do poder de Deus ao próprio povo, ao povo de Deus. Porque veja, por duas vezes aqui a gente vê no texto que esses homens que estavam participando de tudo, essas pessoas, melhor dizendo, né? Não só esses homens que carregaram as pedras, mas todo aquele povo que estava ali. Veja que Josué, primeiro, ele se dirige aos líderes, aos representantes, né, das 12 tribos, e depois ele se dirige a todo o povo e repete a mesma coisa. Ou seja, era importante, todo mundo está ciente desse caráter instrutivo do memorial. E o que significa isso? Que eles tinham que passar isso para os seus filhos. Você se lembra da Páscoa, né? Deus mesmo instruiu Moisés, né, para que essa Páscoa, aquela primeira Páscoa, quando foi a morte dos primogênitos, que resultou na saída do Egito, ela deveria ser anualmente celebrada. E quando as crianças, os filhos perguntassem, mas o que isto significa? Eles tinham que ter a explicação na ponta da língua, como se diz, né? Tinha que estar com a resposta pronta. Deus agiu assim, assim, assim. E da mesma forma, agora Josué instrui o povo israelita, para que quando fosse perguntado qual era a razão daquelas pedras, qual era o significado daquilo, eles deveriam explicar que então Deus havia feito aquilo e darem os detalhes, né? Nós chegamos aqui, chegamos perante o rio, os sacerdotes com a arca, nós passamos, e assim foi, né? Assim lá, eles poderiam até dizer, né? Porque o israelita tinha essa identificação com a sua tribo, né? Por várias e várias gerações, né? Então ele poderia dizer: olha, o nosso antepassado lá, que era representante da nossa tribo, ele foi lá e carregou uma dessas pedras, porque Deus fez isto. Ou seja, o israelita, ele tinha que aprender a associar a história real, ao controle de Deus sobre todas as coisas. E não só o controle dele, mas a fidelidade dele em cumprir o seu plano, em fazer aquilo que ele havia prometido, uma comprovação de poder e de amor ao mesmo tempo, seu amor leal. Isso tinha que ser ensinado, isso tinha que ser repassado. E além disso, deveria, segundo o texto que a gente vê aqui, né? Veja, ainda no 24, para que os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Ou seja, deveria despertar o temor, porque eles precisavam entender nas suas mentes que Deus, ele usa o seu poder tanto para livrar como para punir. O Deus que livrou aquele povo e os fez passar ali era o mesmo Deus que estava prestes agora a destruir nações. O Deus que age sobre o rio é o Deus que age sobre o mar, é o Deus que age sobre a tempestade, é o Deus que age sobre o coração humano, que age sobre todo o universo. E um Deus assim é temível. Ele deve ser respeitado como suprema autoridade. O israelita precisava aprender sobre isso. E essa era mais uma oportunidade. Era um testemunho que estava ali para que geração após geração eles fossem ensinados a respeito disso. O memorial, ele só faz sentido quando ele testemunha a respeito de Deus. Quando Deus é o centro do que está acontecendo, quando Deus está em foco, as suas ações, o seu poder, a sua justiça e todos os seus demais atributos. A pergunta é: como os israelitas se saíram em relação a isso? E nós vamos ver na história que também nisso eles falharam. Eles acabaram confiando mais nos símbolos do que no próprio Deus. Isso aconteceu no templo, inclusive no templo da época de Jesus, né? O templo passou a ser praticamente motivo de adoração, os seus feitos, a sua raça, etc. Embora Deus estivesse ali presente na boca, na teoria, no fundo e de fato, Deus não estava nos seus corações, não estava presente. Isso é muito triste, né? Porque o caráter instrutivo, ele acaba se perdendo. Você vai ver que você não ouve falar desse memorial. Esse memorial, ele perde a sua importância, né? Durante a história de Israel. Bom, e o que isso tem a ver conosco? Tudo isso, o que tem a ver conosco? Nós temos um memorial, como nós sabemos, porque Jesus disse: façam isto em memória de mim. Isso é um memorial. Em memória dele. Ou seja, ele no centro, mais uma vez, e sempre assim, né? Nosso memorial foi instituído por ele mesmo, né? Quando ele pegou aqueles elementos, os elementos que ele usou ali naquele dia, perante os discípulos, perante os apóstolos, são os mesmos que nós usamos até hoje. O pão e o cálice, simbolizando a sua carne e o seu sangue. Foi ele quem instituiu, não foi outra pessoa, não foi qualquer um, foi ele próprio. E é carregado de significado, mas só vai fazer sentido. E aqui nós vamos fazer um paralelo. Claro que tem muitas outras questões envolvendo a ceia do Senhor, evidente, claro, mas associando com o texto de hoje, é claro que só vai fazer sentido, primeiro, se houver consciência como algo que remete ao que aconteceu na história, em primeiro lugar, e na vida pessoal, em segundo lugar. Se a cruz de Cristo não é um fator histórico para quem está celebrando, então não tem significação nenhuma, não tem nenhum sentido participar. E também não tem sentido participar se não tem um efeito histórico na minha vida, se não houve algo que aconteceu na minha vida, ou seja, a cruz não entrou na minha vida. Se a cruz não entrou na minha vida, a ceia não me remete a nada, não me remete a uma conversão, não me remete à justificação, não me remete à salvação, não aconteceu nada para a minha vida. É como eu olhar para uma foto, como se eu estivesse ali, mas eu não estou ali. É como eu visitar um museu, e chorar como se eu estivesse, é como se aqueles fatos dissessem respeito à minha vida, quando na verdade não dizem respeito à minha vida, e pior ainda, como se aquilo nunca tivesse existido. Tem que haver também um senso coletivo do que está sendo celebrado. A ceia é um momento de comunhão. Claro que comunhão é uma coisa difícil para você pensar lá em Israel, mas para nós hoje ela é algo que faz todo sentido. Nós temos um senso de povo, não racial como eles, não em termos de conquistas territoriais, mas em termos única e exclusivamente dos méritos de Jesus, da união pelo Espírito Santo, somos uma coletividade, somos um povo, e somente a comunhão com Deus e a comunhão entre nós é que vai dar sentido a uma celebração. Caso contrário, é apenas e tão somente uma celebração vazia, sem nenhum sentido, sem nada. É só mais um ritual, sem qualquer valor. Em qualquer sentido. Tem que haver testemunho que desafie os incrédulos. A ceia é um desafio para o incrédulo. O incrédulo tem que olhar para uma ceia, para os crentes que celebram a ceia e pensar: olha, eu não estou participando, que prejuízo. Por que que eu não estou participando? Enfim, a ceia ela tem que trazer esse desafio. Infelizmente, em muitos lugares, a ceia é tão esvaziada do seu sentido que ela não significa desafio nenhum para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que despertar o temor dos que creem. Assim como aquele memorial deveria despertar o temor dos israelitas, também para nós ela tem que despertar o temor. Lembra das palavras de Paulo de que não devemos participar da ceia indignamente, sendo pessoas envolvidas em facções na igreja, em pecados vergonhosos, em mau testemunho, em divisões, enfim, quando a gente fala que não é, o fato de nós, eu e você, cometemos pecados, confessando, tratando, lidando, lutando com o pecado, que é a realidade da nossa vida, de todo crente sincero, mas de pessoas que vivem no pecado, pessoas que, como lá em Corinto, né, quando Paulo escreveu ali, que envergonhavam o nome de Cristo participando da ceia das formas mais absurdas, né, que a gente poderia imaginar. Então tem que haver temor. Esse Deus poderoso que salva, esse Deus poderoso que tira das trevas para a luz, esse Deus que justifica, é um Deus que disciplina também, é um Deus que leva os incrédulos para o inferno Então a gente precisa tratá-lo da forma como ele merece, ou seja, com verdadeiro temor. Mas tem um detalhe aqui que eu queria acrescentar sobre a ceia. Eu acho que aquele memorial, eu acho não, né? Eu vejo isso no texto, né? Aquele memorial lá de Josué, ele trazia esperança para o povo israelita também. Embora o texto não está falando, não usa a palavra esperança, mas pensa, quando você é um israelita e foi ensinado que Deus fez aquilo, o que você pensa a respeito do que Deus ainda está por fazer? Se ele cumpriu aquilo, é porque ele vai cumprir outras tantas promessas, não é verdade? Ora, o Paulo, quando ele fala a respeito da ceia, ele também diz, né, que nós celebramos, anunciamos a morte do Senhor, ou seja, nós estamos anunciando isso até que ele venha, o que significa esperança. Esperança de que a celebração, em relação ao passado, ao que já aconteceu, ao que ele já fez, estamos celebrando a morte dele por nós, mas ao mesmo tempo essa morte nos dá esperança para o dia que ele volta, para o nosso encontro com ele, nosso encontro glorioso com o Senhor Jesus, o que deve nos encher de esperança. E a ceia do Senhor, ela serve também para isso. Ela aponta para o passado, mas ela aponta também para o futuro, e isso faz com que o presente faça mais sentido para nós também. Então, eu vejo esses paralelos aí, o memorial, que deveria fazer sentido para os israelitas, um memorial que deve fazer sentido para os cristãos, que não é o mesmo, né? Não somos israelitas, não temos que pensar em um amontoado de pedras, mas temos que pensar na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus deu a vida por nós e instituiu a ceia como memorial dessa verdade, desse fato. Que Deus nos ajude a fazer isso da forma correta, de forma que faça realmente sentido, pessoalmente e coletivamente. Que Deus nos ajude, tenha uma boa semana, Deus abençoe.